fim daquela gata de responsa. Que parece uma onça, ela é de raça, não é nenhuma gata vadia. E quando ela passa, o meu pelo se arrepia, ela mia, miau e eu passo mal. Eu não sou gato, eu só lato, au, au, algum tagarela me falou que ela é donzela, que é melhor eu desistir e procurar uma cadela. Eu disse é ruim animal, de cachorro eu tô legal, a última que eu tive me trocou por um chau chau, é tudo igual. Jeitinho de santa, cara de pau, e quando ficam no cio fazem até bacanal. Eu tô a fim de uma gata, mas só tem cachorro. São Bernardo pra conquistar esse amor. E até procurei um pastor, mas eu não entendi a oração que o pastor me passou, porque o pastor era pastor alemão e eu só sei latim em português. Estou me sentindo um piquenês. Conselho, deixa a gata pra lá. Você só vai arrumar a sarna pra se coçar. Ela é muita ração pra sua tigela. Ela mora na mansão, você mora na favela. Ela come só salmão, tu nem vão com mortadela. Ela torce pro Palmeiras com a timão, ela mangueira e tu portela. E tu é cão, vira lá pela gata, esquece. Te apresenta pra uma puta mais bonita que ela é. Au, au, alto lá, só porque você foi adestrado, tá querendo me ensinar? Eu conheço a tua raça, quer meter o focinho onde não foi chamado? Passa, passa, passa, que eu não sou pitbull, mas tô ficando nervoso. Avisa pra gata que ela vai ter um esposo, que é um vira-lata teimoso. Eu não sou nenhum dálmata, mas também sou pintoso. Eu tô a fim de uma gata, mas só tem cachorro. Fila. Não se finge de morto não, não vacila aí. Aquele gato ali tá afim da tua gata e falou que faz na pata com você. Quero ver, vai lá, mete o canino na orelha do felino. Dá-lhe uma dentada feito Tyson atacando o Holyfield. Pega esse garfo na porrada e colhe da parada e não vai fazer nada. Calma aí, sem briga, eu quebro esse mané só na ideia, se liga. Escuta aqui seu projeto de tamborim. Eu não tô falando grego nem latim, nem latim. Eu tô afim daquela gata e tô sabendo que tu quer levar uns tapas na lata. Mas não vou perder meu tempo com moleque brigão que não tem nada na cabeça e tira onda de mar. Chão. Tá querendo se atracar comigo? Não rola. Vai atrás do piu-piu, frajó. Eu tô a fim de uma gata, mas só tem cachorro. Eu tô a fim de uma gata, mas só tem cachorro. Eu tô a fim de uma gata, mas só tem cachorro. Eu tô a fim de uma gata, mas só acho canina. Vou soltar os cachorros em cima. Tá cheio de Rottweiler cercando a casa dela, mas eu tô entrando pela janela. Pareço até um gato, mas não mio nem arranho. Ela tá tomando banho, oi minha deusa felina. Gostei desse banho de língua, cê me ensina. Que isso, cachorro, me solta. Calma, gatinha, vamos dar uma volta. Fica tranquila que eu não vou te morder. Encolhe as suas unhas que eu te levo pra ver o filmaço que eu assisto todo dia, o frango que roda lá na padaria. Vamos, foge da mansão e vem conhecer a minha vida de cão, que tem mais emoção. Eu tô a fim de uma gata, mas só tem cachorro. Cola na minha. Pega! Iba boa, carrocinha. Au, au, algemaram meu pescoço. Onde já se viu, me trancaram num canil. Se eu tivesse pedigree, eu duvido que eu tivesse aqui pagando por um crime que eu não cometi. Eu não sou lobo e a gata não é ovelha, mas eu também não sou bobo e tô com a pulga atrás da orelha. Com esse cão policial que fica rindo de mim, tá bancando o rintintim, mas parece o rabugento. Me tira daqui, eu não tenho 7 vidas, preciso aproveitar o meu tempo. Eu tô aqui de uma gata, mas só tem cachorro. Ser minha patroa, eu nunca fui de baderna, mas também não saio com o rabo entre as pernas. Bicho solto, o meu dono é liberdade. Eu sou duro de ruê pra ruê com vontade. É o bicho, quem se empenha chega lá. A gatinha tá prenha, vamos ver que bicho dá.